Faz muitos anos que estamos com você e é nosso plano continuar até você crescer. Se tem criança triste, nós vamos alegrar. Se alguém está doentinho, vai ter que sarar. A vida é muito linda, por isso hoje vamos festejar. Faz muitos anos que estamos com você e é nosso plano continuar até você crescer. Se um dia no futuro a gente se encontrar, nós vamos dar risadas ao relembrar momentos divertidos que juntos nós vivemos pra valer. Vem cantar, vem sonhar, nessa festa a tristeza não tem lugar. Vem cantar, vem sonhar, abraçar os amigos com estamos com você e é nosso plano continuar até você crescer. Se tem criança triste, nós vamos alegrar. Se alguém está doentinho, vai ter que sarar. A vida é muito linda, por isso hoje vamos festejar.